Eu vou entrando, vou comprando, vou ficando à vontade. Frigorífico Alves, tem toda a qualidade. Carnes inspecionadas, com toda a garantia. No Frigorífico Alves, você faz economia. Tem carne de carneiro, suínas e bovinas, tipo outro em bom, é pra você. Aqui no Frigorífico Alves tem muito mais, tem frios e congelados, tudo que te satisfaz. Na hora de comprar carnes de primeira qualidade, lembre-se desse nome, Frigorífico Alves, onde você encontra carnes inspecionadas com toda a garantia. Dispomos de carnes bovinas, suínas, carne de carneiro, peixes, frangos, linguiças diversas, frios e congelados, frutas e verduras, gêneros alimentícios e muito mais, com os melhores preços e com aquele atendimento personalizado. Venha comprovar. Avenida Petrolino Portela, no centro de Angical, do Piauí. Frigorífico Alves, produzindo qualidade de vida. Frigorífico Alves.